Nosso tema dessa tarde é orgulho. A gente já falou tanto sobre orgulho, né? Mas ele é um tema ainda muito necessário. Se a gente pegar aqui o Evangelho, o Livro dos Espíritos, talvez uma dos pontos que é mais batido é a questão do orgulho. Jesus, quando falava lá, ele tentava combater de forma bastante dura a questão do orgulho, porque o orgulho ele está contrário à caridade. E ele disse que através da caridade, através do amor ao próximo, do entendimento, é que nós vamos crescer como espírito, nos desenvolver. E o orgulho ele é uma pedra ou uma bola de ferro daquelas aprisionadas ao nosso pé, que nem a gente via em alguns desenhos, né? Do prisioneiro atado àquela bola que não consegue se deslocar. Ele é um entrave ao progresso moral. E a gente pensa, então, do que nós nos orgulhamos? A gente se orgulha de um monte de coisa, né? Mas do que nós nos orgulhamos? Que a gente começa a refletir para tentar nos conhecer um pouco melhor. Então, às vezes, a gente se orgulha da nossa inteligência. Eu sou uma pessoa que raciocina, que eu entendo. A questão é, o que eu faço da minha inteligência? Será que ela serve como benefício para os demais? Ou será que eu uso ela como uma forma de me aproveitar e criar situações onde eu possa tirar proveito? Eu me orgulho do que eu tenho? E aí a gente vai ler, já ouvi um monte de vezes, que tudo aquilo que a gente tem, quando a gente for embora, a gente deixa. Então aquilo que eu estou me orgulhando é vazio, não serve para nada. E aí, a gente vê alguns exemplos às vezes que nós também já fizemos, de obras suntuosas lá no cemitério, grandiosas, que valem mais do que uma casa. Como uma tentativa última de repente usar aquele recurso que eu tinha ainda para mim, ou para os meus. E a gente sabe que lá é tudo igual. Então, mais uma vez, a gente olha para esse orgulho. A gente se orgulha dos nossos amigos, famosos, conhecidos. Então, a gente às vezes diz, eu sou amigo do fulano. E o fulano é uma pessoa reconhecida, uma pessoa boa, uma pessoa que se destaca pelo que faz. E quando eu digo isso, que eu sou o amigo dele, eu tento dividir o bem dele para mim, tentando com isso me tornar melhor. Me orgulho de uma amizade, mas destacando ela no que ela tem, não no que eu tenho. Então, a gente se orgulha de coisas realmente sem valor, que não servem para nada. Eu falei de Jesus, e aqui nos livros é dito para nós que a desigualdade social do nosso planeta, e ela é grande, onde a gente olha, a gente vê a desigualdade, ela é proporcional ao egoísmo e ao orgulho dos habitantes, de nós, seres humanos. Por isso que tem tanta desigualdade. Por isso que o nosso planeta ainda é um planeta atrasado. A gente se orgulha da nossa evolução tecnológica, do nosso progresso tecnológico, progresso intelectual. E realmente a gente progrediu nessa área. Mas a gente tem que começar a progredir moralmente. Porque quando a gente começa a progredir moralmente, a gente vai olhar para o lado e vai ver um semelhante nosso em situação bem inferior à nossa. E a gente não pode admitir isso. Nós até colocamos, às vezes, que através do estudo, e algumas linhas de estudo, elas nos dizem, nos falam do karma, que a gente até interpreta ele de uma forma errada. Então, a gente justifica a situação dos outros como sendo o karma daquela pessoa. É assim que a gente diz, né? Ah, mas isso aí é porque ela fez alguma coisa, ela está pagando. Então, ela está nessa situação ruim por culpa dela. Não está de todo errado. A questão é, qual a minha relação com isso se nós nos cruzamos dessa vida, né? Essa organização tão complexa que é a vida. Se nós, em algum momento, cruzamos as nossas trajetórias, não é simplesmente para mim poder olhar para ele e dizer, te vira, é problema teu. Em alguma coisa eu posso fazer. Assim como nas minhas situações em que eu estive em dificuldade, alguém estendeu a mão. Para mim e acredito para todo mundo. Nós não somos quem somos sozinhos. Nós evoluímos em seja lá em que sentido for, porque muitas pessoas nos auxiliaram. Olharam para nós e disseram, deixa eu te ajudar. Então a nossa relação, ela é bastante intrínseca. Nós estamos juntos. E nós não vamos para frente enquanto ficar um para trás. Estamos juntos. Então, entre as desigualdades aí, nós temos alguma coisa para fazer. Nós podemos, de alguma forma, diminuir. O que os outros vão fazer ou vão aceitar é problema dos outros. A nós cabe a nossa possibilidade. Por que que ele é o maior obstáculo ao progresso moral, o orgulho? Porque nele se encontra a raiz de todos os vícios. Se nós pegarmos qualquer vício, vamos pegar o mais simples, a mentira, que todo mundo acaba manifestando uma hora ou outra, várias vezes, menos. A mentira faz parte, né, do nosso cotidiano. Ela é um vício. Mas por que que a gente mente? Por que que a gente às vezes não quer admitir uma fraqueza? Por orgulho. Para que não nos vejam às vezes como realmente a gente é. Não nos vejam menor do que a gente quer ser. Então a gente cria uma situação falsa, ilusória. Assim como é a raiz dos vícios, ela é a negação das virtudes. Porque a gente não consegue avançar. Pega de novo o exemplo da bola de ferro presa no pé. A gente não anda. A gente está preso naquela situação, naquela mentira, naquele vício que nos acorrenta, que nos mantém. E será que é só nessa vida que o orgulho nos mantém aprisionados? Porque eu disse, quando a gente desencarna, a gente leva o que a gente tem, e não é nada material. Então, se a gente é orgulhoso, a gente vai continuar sendo orgulhoso do outro lado. Não desaparece como um passe de mágica. Mesmo que venha 10 padres lá nos encaminhar, o orgulho vai ficar junto. E a gente vai sofrer mais, porque aqueles objetos do nosso orgulho, que eram basicamente materiais, a gente não vai ter acesso a eles. Então o sofrimento é maior ainda. Por isso que é interessante a gente perceber isso enquanto a gente está no caminho, né? Enquanto a gente tem a oportunidade da vida para fazer essa, ou pelo menos para tentar fazer essa mudança, para se desapegar um pouco, para tentar ser diferente, para olhar mais para os lados, não tanto para dentro. que é meu, meu, meu. Quando a gente vive muito em função dessas situações, o nosso pensamento, ele está se mantendo nessa mesma batida. Isso nos torna acessíveis àqueles espíritos que a gente às vezes chama de obsessor, mas que na verdade eles se afinizam com a gente e eles acabam nos sugestionando esse mesmo tipo de ideia e a gente continua então reforçando a mesma vibração. Ao invés da gente mudar, a gente acaba reforçando mais e se aprisionando mais no mesmo ponto. Então é importante, né, escutar os outros, conhecer os pontos de vista, colocar eles juntamente com os nossos para verificar se de repente aquilo que eu penso não é diferente, não pode ser modificado. A gente fica tão preso às vezes nas nossas convicções e não admite o novo. Então é importante ouvir, é importante ler, não apenas esses livros aqui, qualquer livro que possa nos tornar um pouco mais abertos, que possa nos auxiliar a isso. Porque é dessa forma que a gente vai mudando. A gente está preso em rotinas durante todo o dia de fazer repetidamente as mesmas tarefas e às vezes a gente não tem tempo para pensar, para refletir, para poder fazer a mudança primeira, que é a mental, mas que é necessária, para poder refletir sobre o orgulho e entender de que forma que ele está batendo aqui dentro, o que ele está impossibilitando que eu faça.